Esta semana, no Esta Semana... O mundo a tremer aqui ao lado, uma queda fatal nas montanhas italianas e os azeris triunfam na Alemanha. Tem agora início Esta Semana, um dos novos programas da Antena Web. Neste espaço, Nuno Miguel, eu mesmo, vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias... com um resquício de opinião e crítica, ou até comédia, quando entender que se justifica. Quais os temas abordados? Vários. Desde política, desporto, momento revisivo, alguma música ou vídeo que se destacou, uma declaração de figura pública que ficou nos ouvidos de muita gente, um pouco de história pelo meio, irá depender de semana para semana. Portanto, boa noite. Termina aqui a primeira sessão desta semana. Até daqui a 7 dias. Não termina não. Acabamos a semana, estreamos este programa com uma rica notícia. Com que então, o Dominik Strauss-Kahn... Quem? Perguntam os ouvintes quem é. Dominik Strauss-Kahn, o diretor-geral ou o presidente do Fundo Monetário Internacional, esse mesmo, do FMI. Strauss-Kahn foi detido ontem à noite no aeroporto de Nova York por um alegado ataque sexual a uma funcionária de um hotel. Ele também é apontado como eventual candidato à presidência de França, com maior possibilidade de derrotar Nicolas Sarkozy nas eleições gaulesas. O líder do FMI foi preso devido a um possível escândalo sexual. Estamos bem entregues, não estamos? E siga para a próxima. Numa semana muito recheada, foi para começarmos bem o programa. Estes dias marcaram também a continuação de debates políticos inseridos na campanha eleitoral para as eleições legislativas a 5 de junho. O primeiro foi já na semana anterior, dia 6 de maio, o seguinte foi dia 9, segunda-feira, entre José Sócrates e Paulo Portas. Desse debate na TVI, reproduzo aqui o primeiro de 3 excertos para hoje. Ouçamos com atenção a expressão do ainda primeiro-ministro do final do próximo ficheiro. E isso é diferente no acordo do triunvirato. Eu não digo troika porque a palavra não existe em português, digo triunvirato. No PEC 4 não havia financiamento, como se provaria semanas depois, porque não estavam lá 78 mil milhões de euros. Esses são os que nós estamos a pedir dinheiro agora. No PEC 4, nunca teria sido o último. Sabe porquê? Porque umas semanas depois, teria feito o PEC 5. Porque faltava o BPN, faltava o BPP, faltavam os escudos, faltavam as PPPs. E o país andava de PEC em PEC, sem ver a luz ao fundo do túnel e a ver cada vez mais túnel. Então, e num dos PECs também faltavam os 2 submarinos, Dr. Paulo Portas. Não falo nisso ao Dr. Paulo Portas. Podemos falar nisso à vontade. Sabe porquê, Judito? Dias depois, 11 de maio, quarta-feira, na SIC, José Sócrates e Francisco Gonçalves. Novamente Sócrates no seu melhor. Se o resultado de uma política é recessão, quer dizer que Portugal fica mais pobre. E é por isso que a imprensa financeira internacional pede a renegociação. Nem todos a renegociação quer dizer... Vai desculpar-me, vamos ter que avançar, mas nem todos os economistas concordam. Com a minha questão é, ainda não explicou, reestruturar é exatamente o quê? Renegociar ou reestruturar é exatamente não o seguinte. Não, é exatamente o seguinte, dizer aos credores que nos cobram 10% por algumas emissões de dívida do último ano, que nós vamos pôr esses juros mais baixos. Que queremos prazos mais dilatados, porque queremos pôr a prioridade da recuperação da economia e isso é benéfico para todos aqueles que sabem que Portugal cumpre as suas obrigações e que respeita, em primeiro lugar, uma economia que tem que ter investimento. E se os credores disserem que não? Sabe, os credores são os bancos alemães e franceses. Não faça perguntas difíceis. Não, por favor, não baixe o nível. E se eles disserem não baixe o nível. Não faça perguntas difíceis, disse o engenheiro. Que categoria? Já assume o papel de moderador e tudo. Como se dizia no Herman Enciclopédia, este homem é um senhor, em frente aos microfones. Só mais um pequeno excerto. 13 de maio, sexta-feira, de novo na SIC, Passos Coelho e Paulo Portas. O adversário natural do PSD é o Partido Socialista. E nessa medida, o que nós temos agora não é de olhar para trás, é de olhar para a frente. Realisticamente, Dr. Paulo Portas, considera ou não que a escolha para Primeiro-Ministro se vai fazer entre o engenheiro Sócrates e mim próprio? Quer responder, Quer que eu lhe responda? Realisticamente, do ponto de vista daquilo que Portugal precisa de mais uma candidatura a Primeiro-Ministro, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E como há pouco lhe expliquei, pode ter a certeza de uma coisa, é que se o PSD e o CDS, se o PSD tiver 25% dos votos e eu tiver 20%, se o PSD tiver 23 e eu tiver 24. Se o PSD tiver 30 e eu tiver 20, fazem a maioria que o Presidente da República pede para a formação de um governo. Não vamos repetir conceitos. Não, mas já ficou esclarecido. Pois é. Um homem inteligente e que sabe orientar o seu discurso, todos reconhecemos, acho eu, mas a pergunta de um líder do PSD não foi muito bem respondida, Sr. Portas. Haverá novos capítulos nos próximos dias. Pues fíjate que se ha caído la campana. Se ha caído la campana. Estamos viendo cómo se ha caído absolutamente todo, da un poquito de impresión. No nos ha pasado nada, afortunadamente. Ha empezado. Bueno, de momento está entrando aquí la Cruz Roja porque hay una residencia de ancianos justo al lado. Cuidado, Pedro, no. Porque ha sido muy complicado. La crónica ha sido, bueno, lo habéis vivido vosotros en vivo, en vivo. Ha empezado todo a temblar. La gente ha gritado y prácticamente se ha derrumbado pues la parte que quedaba de esta parroquia. Como veis, todavía sigue muy agrietado. O sea que yo creo que es lo más razonable. É o som do silêncio e da reconstrução em Lorca, Múrcia. Foi o maior tremor de terra em Espanha nos últimos 50 anos. Os dois sismos que ao final da tarde de quarta-feira, dia 11, atingiram a região de Múrcia, no sul do país, provocaram 9 mortos, 260 feridos e cerca de 30 mil desalojados. 6 das vítimas mortais foram atingidas por escombros de edifícios que ruíram com o segundo sismo de 5,2 graus de magnitude na escala de Richter, precedido de um sismo menor, 4,5. Para os ouvintes, 5,2 e 4,5 não será assim uma magnitude muito grande, mas há que ter em conta que o abalo foi dado muito perto da superfície. Os abalos sísmicos, com o epicentro em Lorca, deram-se pelas 15 horas e 18 horas locais, 3 e 6 da tarde. Terão provocado ainda um sismo menor na região da Madeira, onde a terra tremeu às 23 horas e 23 minutos. São dias de luto, um pouco por todo o território espanhol. Nada, o que o Sérgio Vim diz é famoso por ser famoso, só quando... Olha, esse gajo é outro. Marco Big Brother é um gajo que é uma besta. O gajo ficou famoso porque aviou um pontapé numa gaja. Um atrasado mental, um caga-tacos, tem mania que é bom. Oh, companheiro, estás a falar de mim, tu? Estavas a falar de mim? Estava. Companheiro, se voltas a falar de mim, eu vou-te a tromba toda. Ah, pá, vai para a p***, pariu. Olha o gafanhoto irritado também. A produção esteve a assistir ao que acabou de acontecer. O comportamento que teve para com outro concorrente é absolutamente inaceitável. As regras do último a sair são bem claras. Não pode haver agressões físicas nem verbais. Por isso mesmo, vamos ter que expulsar. Marco Borges tem um minuto para abandonar a casa. Aquele merda também vai sair ou não? Viramos-nos para a televisão. No domingo à noite, dia 8, a estreia de O Último a Sair, um suposto reality show, foi nota de destaque na RTP. Marco Borges e o criador da série Bruno Nogueira são dois dos participantes e logo na primeira noite de casa aconteceu o que acabamos de ouvir. Que desilusão, colega Marco. Pensei que tivesse aprendido com a passagem com o Big Brother há uns anos. Já agora, para quem ainda não sabe, Isto é uma brincadeira. Este programa é uma crítica e sátira aos verdadeiros reality shows. É tudo a fingir. Vai ser uma alegria. Sócios. Porto, Bayern Munique. Bayern Munique, Porto. Favoritos. Bayern Munique, claro, não é? As apostas, 100 contra 1. O que é que se está a passar na Alemanha? Temos uma meia-final no dia 10. Os homens da luta têm a primeira prova de fogo. E vão passar, claro, não é? Pois temos a final no dia 14. Claro que não somos os favoritos para ele. Mas eu estou convencido que vamos ganhar o Festival da Eurovisão. Quase que acertavas, ó Futre. Nem passaram das meias-finais os homens da luta. Ficaram em penúltimo lugar na primeira meia-final. Penúltimo. Alguns juntos da Eurovisão, como Simão de Oliveira, tinham-se manifestado contra a música A Luta é Alegria. Consideraram que a canção não era digna de participar no evento. Pois a verdade é que a música tem a mensagem que sabemos, tem a sua piada, mas não estava no certame apropriado. E pronto, pela primeira vez nos últimos anos, Portugal não esteve representado na final do Festival Eurovisão da Canção. Quanto ao resto, eu estou admirado dos programas amanhã da televisão portuguesa ainda não terem convidado alguns dos artistas ontem à noite para animar aquilo. Era apropriado. Na primeira meia-final, na terça-feira, dia 10, foi preciso chegar à música 8 para ouvir uma música que não incluía o muito melódico Puncha Puncha, ou então ouvir só barulho e gritos. Foi a Suíça que acalmou um pouco o ritmo. Já agora ouçamos um pouco das músicas 11, 12 e 13 da final de ontem, respectivamente França, Suíça e Itália, ou França, Itália e Suíça. Já nem me lembro. Start to my glow when I dream in my know wherever you go. I know it's. I would sense to your eyes, and when I saw your smile, I knew right from the start life is good for a while. Ou foi por serem seguidas, mas até eram decentes as melodias, estas três. No outro extremo, ouçamos só um dos muitos exemplos decadentes do festival. A música número 10, da Rússia. Uma mistura de Elvis Presley com os Take That ou os New Kids on the Block, logo para arrancar. Mais uma pequena nota. Até achei a música melhor que a do ano passado, a Set and Light, que acabou por vencer. Mas ficou confirmado. A jovem alemã Lena Meyer, coitadita, não tem das melhores vozes que já ouvi. O vencedor foi mesmo este. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, o vencedor do Festival Eurovisão da Canção 2011, com 221 pontos, é o Azerbaijão. Elder e Nigar com Running Scared. Eles estão incrédulos neste momento. Silvio Alberto, El e Nicky. Isto é uma história curiosa. Eles dois concorreram separadamente, portanto, participações individuais ao Festival do Azerbaijão, mas o júri decidiu que os dois eram vencedores. Pontuação igual para ambos. Portanto, juntaram os dois e vieram cantar para a Alemanha e venceram com Running Scared. Primeiro lugar, 221 pontos, à frente da segunda classificada, a Itália, que já ouvimos há pouco, e da Suécia, que não vale a pena ouvir. Confrontou o pódio no terceiro lugar. Já agora, alguém reparou que o país que ganhou a Eurovisão, um concurso europeu, o país que venceu nem sequer é da Europa? Stanno intervenendo, è intervenuto anche il professor 13, stanno cercando di soccorrere lì sulla strada il corridore che è terminato a terra, è un della uomo Leopard. Della Leopard, è un corridore della Leopard. Ao terceiro dia da volta à Itália em bicicleta, a primeira morte na estrada em 15 anos nas grandes corridas velocipédicas do mundo. A volta à Itália, a volta à França e a volta à Espanha. Wouter Weiland caiu durante a terceira etapa e não voltou a levantar-se. Condolências para a família e amigos do ciclista belga. Para ele, ficou um momento de paz com um som de fundo retirado da missa campal realizada hoje de manhã em Fátima no âmbito das celebrações do 13 de maio. Oh, yeah. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Agora sim, termina a primeira emissão de esta semana. Voltamos aqui a 7 dias. Sim, porque uma semana tem 7 dias, não tem 8.